fiquei nada bem. E até hoje eu não sei o porquê. Cê terminou do nada. Na primeira semana já saiu. Na segunda, na terceira, a mesma coisa, só balada. Te procurei, não atendeu. Quando fui ver, sua foto sumiu. Foi bom que eu tomei vergonha na cara. Vai, bloqueia eu. Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus. Vai, bloqueia eu. Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus. Eu não vou dar valor pra quem não deu. Bloqueia eu. Patrício Lima, compartilhando sentimentos. Portal do Arrocha. Não fiquei nada bem. E até hoje eu não sei o porquê. Cê terminou do nada. Na primeira semana já saiu. Na segunda, na terceira, a mesma coisa, só balada. Te procurei, não atendeu. Quando fui ver, sua foto sumiu. Foi bom que eu tomei vergonha na cara. Vai, bloqueia eu. Segue sua vida que eu tô.